Baby, vou te levar onde cê não teve. Meu coração hoje não teme. O sonho é grande pra acordar. Baby, vou te levar onde cê não teve. Meu coração hoje não teme. O sonho é grande pra acordar. Eu vim por ordem na bagunça, não grupo no camarim. Vou empilhar corpos no horizontal enquanto multiplico meu gin. Outro nível sim, de money cold, de forest, hill drive through de rima. E hoje vocês vão ver o do gueto lá em cima. Bigfoot atropelando um poste lento no ponto morto. Tire MCs fake, um take da sua zona de conforto. Eu sou uma das sementes de Hakim Rudin. Soul of Magic, nas Jordan de 94. NDDN é meu e o Magic. O Braud sobrevivendo no inferno. Consequência em sua melhor fase. Emicida do MC, de o Kylie J virando uma base. A Miri do Eta Porra, já mais mentura do prefácio, ok? Um membro do Black Panther chutando o crânio da KKK. Mauro Matheus nas ideias, mostrando que rap é compromisso. Amor pelo que se faz. Nunca menos que isso, fiz o plano mais bem bolado. Larguei uns rap bolado, deixei uns pela bolada. Eu tô tranquilo com back bolado. Tá no pódio, não é pecado, entrei no game sem trapaça. Vou infartar com meu sorriso ao ver esses vermes. Botei minha música na pista e fiz um estrago. Já tô com a mente, dois discos à frente, tranquilo, dando um estrago aí. Baby, vou te levar onde cê não teve. Meu coração hoje não teme. O sonho é grande pra acordar. Vou te levar onde cê não teve. Meu coração hoje não teme. O sonho é grande pra acordar. Homem sem fé não causa inveja a ninguém. Homem sem fé morre devendo a si. A sua história depende de mais ninguém além da fé que existe dentro de si. Seis Titanic, eu, Haka, sobrevivendo ao dilúvio. Oxóssi, andar comigo, proteção pra vida inteira. Vou entrar em choque, gasta tudo de carpa. Essa rima é farpa na boca dos vermes playboy que paga madeira. Vou entrar dentro da tua mente igual professor Xavier. É o estouro pro sofredor como tampa de cereza. Meu corpo tá fechado da cabeça ao pé. Minha história faz até mais ateu virar um homem de fé. Mataram Cristo, mataram King, mataram Malcolm. Mataram meu irmão de infância de cima da falco. Se a vida imita arte na arte que imita a vida, minha arte vai narrar a história dos pretos que vence vida. Foda-se o sistema, sou vírus em projeção, predestinado a um trono que eu mesmo nem faço questão. Isso é a CDC do rap nas linhas mais sujas. Agora tudo que cê escuta diz antes, depois do coruja. Mentiras que confortam verdades incômodas. Mentiras que confortam verdades incômodas. Mentiras que confortam verdades incômodas. Mentiras que confortam verdades incômodas. Mentiras que confortam verdades incômodas. Mentiras que confortam verdades incômodas. Mentiras que confortam verdades incômodas. Mentiras que confortam verdades incômodas. O sonho é grande pra acordar.